deixa seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. Nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Ainda levarei saudade da felicidade que você me deu.